Foro 645, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. Para 3.645. Estabilizado, localizador, Olympus 01. Olympus 01, completa final, torre 1895. 1895, Olympus. Salvador, Janeiro 6143, da Romeu, descendo para 160. Para identificação, chegada e pitch, desça até o 070, Janeiro 6146. 070, alguma chance de white-pitch? Não tem chegada. Tem. Informe Tango Charlie, Recife 251, alterno 3395, Informe Tango Charlie. 251-3395, de informe Tango Charlie. Zé Luna, vento 230 graus com a meia dúzia, informe quando visual com o campo, pista parcialmente molhada, não chove na vertical. Reportando a visual com o campo. Intenção é pulso final? Afirmativo. Gente. Número 645, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, calibre LS, porta localizador. 645, 2.000 pés, autorizado a prestação. Pulse 01, visual com campo, trem de pouso em baixo e travado. Deixa liberar a pouso autorizado, pista 28. Pista pouso, pista 28, Olympus 01. Mal vento por Olympus? 220 graus, 050. Gato. 465, livre aliás Zulu, da pista 28, reporta estabilizada. 645, ciente, aproximação autorizada, estamos nesse momento a 13.5 milhas de alta Maquiaco, no ILS. Bom, apenas confirmando, no 645 está na Projusã? Nós estamos na proa Vinda Lima, Romeu, 190. Centrando no ILS Zulu, da pista 28. Com 869 na posição 6 para o pushback acionar. Colo 869 autorizado, pushback acionar e posso sair. Precisar de chamar na 869. Torre 1895. 1895, 645. Salvador, boa noite, chegou no número 45, aproximação final. O número 45 é forma visual com campo, pista parcialmente molhada, não chove na vertical. Vento 220 graus, 5 horas. Bom, no número 45, estamos precisando agora 2 amperes no ILS. É 45, avistou com 1.500 pés, está embaixado para lá. 230, pista 28, para o 645. E repouso, pista 28, igual no 645. Tânia 6143, desça para 2.000 pés, ajustando a 0 no 5. Está livre VLS, reporta ao localizador. Autorizado 2.000, chamará estabilizado no VLS da pista 28.61, não faz. Salvador, o Azul 4206, paciente da Romeu, 350 para Recife. Azul 4206, informação Romeu, aguarda um minuto, copy número 2. Aguardando um minuto, 4206. Ataque com 869 com 178 a bordo, autonomia 3 horas e 15 alternado com. Informações do táxi, 178 a bordo, 13 e 15 em autonomia e o com 15 alternado. Via site 1 no Juliette Alfa, ponto espera da 28, chamando 198, decimal 95, 08, 095, bom voo. Muito obrigado. Site 1 no Juliette Alfa, ponto espera da 28, 295, 08, 69. Autorizada na CAI 1, no 70, decolada 28 com primeira curva à direita na saída Conde. Transpondem 5166, controle em 120, decimal 8. O nível autorizado é 1970. 712 autorizado, era CAI 1, 1970. decola da 28, curva direita, será ponte, transfundo de turno 66 e controle 128, 272. 2712, protegimento correto. Após a decolagem, irá manter por um até 2500. No 2, reporta do saque. Posição para o pushback e acionamento. Protegimento correto. Azul 4206, copia? Afirmo. 4206, Recife autorizado 350, decolada 197, com primeira curva à direita na saída Aron Caju. Transponder 5157, controle 120, destino 8. Ok, só confirma, transponder. 5157. 350 Recife aprovado, rota do plano de voo, decola da pista 28, Recife chega Aron, transição Caju, controle Salvador 1208, aciona código 5157, azul 4206, está na ponte 1. Azul 4206, cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionado. Boa tarde. Livrou 1645. Bom, 1645, táxi via Alfa, conversão via Índia até o gate 02. 02. Salvador Azul 2591. Boa tarde, já estamos com 1-0 Vitória. Confirma para o solo. 2591, boa tarde, Cristiano Romeu, 160, falou, Vitória. 2591, aguarda um minuto, cópia. Informação Romeu em curso. Salvador, hoje é 6201, o portal 4, pushback acionamento. Hoje é 6201, autorizado pushback acionamento, reporta o Controle 3894, acima de identificação, autorizada a chegada a CARI, destacão de 120. 120 na CARI. Leão 43, completa final, torre 1895. 1895, torre, Salvador agora, seria água. Leão 43, tá bom, 4E? Leão 43, boa noite, torre, tá na sua frequência agora, ILS da 28. Gente, avisou com o campo? Ainda não, tem uma formaçãozinha aqui na minha frente, mas tá sem referência de slide, senhor. Logo logo avistará, vento 230 graus com 62 e após autorizado, pista 28, pista parcialmente molhada, choveu há pouco, mas já passou. Ok, chamei de visual, só pra passar no meu certinho aí, com autorizado pouso, só me confirma o vento, por favor? 220 graus com 05 horas. Foi pousando aqui, 61, 43, tá ligado? Avião, copia. Azul 27, 15, we have all the information. Azul 2715, squawk event, clear e pitch arrival, report red for descent. Ok, clear e pitch arrived, we will report for descent, Azul 2715. S5 transponder, 208, 2591 da Azul. 2591, planejamento correto para a porta de fã, para manter pronto a 2500 pés. É, poderia repetir novamente? Coisa de colar e virar manter pronto a 2500 pés. Pro até 2500 pés, o azul 2591. 2591, cotejamento correto, já bota pronto para o pegamento. Salve Salvador, muito boa noite. Sou Papa Romeu, Bravo Serra Serra. Bom, quem chamou o sol? Papa Romeu, Bravo Serra Serra, senhora. Está no passe 3 para a cópia. Cristina Serra Juliette, na Yankee. Eu queria verificar junto a sala aí, sua notificação, ok? Afirmativo, tá para 20h30. Boa noite, 69, estou esperando as 22 para visual com a janela. Boa noite, 69, após o Avianca, autorizado a linha de bater, pista 28. Após o Avianca, no final de manter na 28, no 869. Meu 43, somos 45. Libere à esquerda. A próxima à esquerda, a próxima cabeceira no zero. E chame 121 na direção 9, Libra. Vai liberar na próxima esquerda na chave. Camarão 219, obrigado. Pode. Meu 201, te chamou. 3567 no táxi. Confirme as informações que me tirou. Vai repetir tudo de novo. 152 com 325. Vai que tem a via parte 1, parte 3, quilo alfa. No ponto de espera do 2 chame 1, 20 de disposição 1, 8395, altímetro 10, 135. Gente, parte 3, quilo alfa, 1895. Salvador, boa noite, da 3897, formação Romeu, 320, Guarulhos. 3897, número 2 para Copa agora. Guardando. 1869, autorizado, decolar, vento 230 graus, 062 de gás, pista 28. Decolar, capoeira 2819. Eu não posso treinar isso aqui, posição, mantém a posição na Índia e aguarda as instruções pro taxi. Gente, mantém a Índia. Gonçalo, azul 25 na Guiana retornando. Diga. Gentileza, o bagulho é da Coral pra 28, mas é Coral no Alfa ou 2 Bravo? Coral 1. Coral 1, obrigado. Salvador, tem uma posição pro Bravo Serra Serra? Bravo Serra Serra, estamos verificando junto à sala S, aguarde por gentileza. Aguardo, Serra. Este táxi, o Oceané 6201, 146, 350, Campinas. Buchanan 6201, atenção é 2 ingressando no Paz 3, vai prosseguir o táxi via Paz 3. Kilo Alfa, no ponto de espera da 22, chama em 118.958, metro 1015, bom voo. Conseguiu, tá, ponto de espera da 22, 18.95, Oceania 6201. Controle de Salvador, boa noite, o gol 1869. Vai cruzando 1700, inicialmente na proa 260, vai chegar em uma formação. 1869, contato radar, proa para 360, saída Alefa 1. Reporta na proa de Alefa. Alefa 1, reportarei na proa de Alefa, o gol 1869. Agora autorizado Pate 1 para o gate 07. Pate 1 até o 07. Então 3897, copia? Copia, pronto. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 28 com primeira curva à esquerda na saída da Euleda Mótiva. Eu fiz o 197 a primeira via, após conforme rota prevista no plano de voo. Transpondem. Correção, fez 1-0, primeira aerovia, após conforme rota. Transponder 5-1-7-0 e controle em 1-2-0, decimal 8. Após a decolagem, irá manter pro até 2500 bem. Vamos autorizar 3-2-0 para Guarulhos, na 2-2, vai com Vaquia, a saída da Euleda Mod. Vai manter o eixo de decolagem até 2500. A rota é a Tetuvo no 0. 570 no transponder, 208 é o controle da 3897. 3897 confirmando curva esquerda na Dael Leda Mótico, ok? Não, tem tudo essa aí, Dael Leda Mótico. Até 2500 o eixo de decolagem. 29 é recebida a saída, saída é 3897, protegimento para até a porta pronta para o pushback. Confirmando o transponder 5170 ou 5171? 5170. Obrigado. Vai, Serra, Serra, copia. Pronto, copia, Serra. Autorizado Iberostar 500 pés, decola diretamente do PAT? Afirma, Serra. Decola diretamente do PAT, comprou a Nordeste. O transponder é 0131 e o controle em 120 decimal 8. Vai autorizar o Iberostar, 500 pés, vai decolar direto do quarto 3 em coordenação com a torre. Nacional 01131, controle no 128, torre 118.95, 03 a bordo, quarto 3. Gente, pro Nordeste após a decolagem. Pro Nordeste, afirmativo. Gente, Bravo Serra, Serra para acionamento e decolagem chama a torre 1 na noite, decimal 95, altímetro 1015, vamos. 118.95, grato, o Bravo Serra, Serra. Salvador, esse é o Papa Romeu, Bravo Serra Serra, acionamento parte 3. Bravo Serra Serra, acione e chame pronto para a decolagem. Vai, chama pronto, o Serra Serra. 1-5, go ahead. Is it possible to fly directly, please? Detect. Bye. Então 3894, desça para 2000 pés, ajuste no 095, está livre LS, reporte estabilizado. 2000, reportaria estabilizado na frente 2-2-3-894. 1-869, chama Recife 1288, alterna 260. 288, boa noite. Depois mano, ponto de espera da 28, está pronto, boa noite. Boa noite, está autorizado alinhar e decolar pista 28, vento 230 graus 049. Alinha e decola da 28, tá, 3567. Salvador, o Bravo Serra Serra, acionado e pronto, parte 3. Pode só um minuto. Tiver questionamento, deixe a retaguarda da aeronave para o táxi Índia, chamando pronto para o táxi. Ok, sauda para Índia, autorizado, chama para o táxi 4201. Ajuda 25 no avião, parte 3, se tiver questionamento. Está livre, iniciada a colagem na presente, vento 210 graus, 59, estamos para a sola. Livre da presente, muito agradecido, Bravo Serra Serra. Corre, boa noite, 6201, aproximando quando espera a próxima. Trouxinha 6201, inicialmente alinhar e manter, cabeceira 28. Ali, mantém. Trouxinha 67, veículo 154, controle 1208, bom voo. Obrigado, até mais. Controle TAM 3567. TAM 3567, contato radar sua para 360, saída Elefa 1. Elefa 1, 360, 3567. Salvador Approach, Azul T7 15, request descent. Azul T715, fly EPIT, and descend 4000 feet, connect 1015. Ok, fly EPIT, and please confirm the down to flight level. Distance 4,000 feet, UNH-1015. Oh, 4,000 feet is 1015, Zulu 715. Alinhado pronto, Oceané 6201. Chané 6201, autorizado da colar pista 28, vento 230, 04 horas. Reporta, igual colar pista de pouso. Estabilizado, 13894. 13894, torre 1895. Salvador, boa noite, Oceané 6201, decolou, mantendo a proa. 3894 copiou, informação da torre. Salvador, boa noite, 3894, estabilizado. Oceané 6201, contato radar, mudando o perfil da saída da EL. Mudando o perfil da EL, 6201. 94. horas 1:25, 91 BOB 58, 3:20, autonomia alternativa nossa é Galeão, solicita o táxi. Poderia apenas confirmar se a pessoa do bordo? 58. 58? Afirma. Está autorizado o táxi via Kilo Taxi Alpha no ponto espera do Taxi Golf, chama a torre 1895, ajuste o altímetro na 095. 095, autorizado o táxi até o ponto espera da 28. Kilo Alpha, lá 1895, boa. O Azul 4206 também pronto para o táxi, somos 118 a bordo, 3:15 de autonomia, alterna a Fortaleza. 4206, está autorizado o táxi via a Tatsui Juliet Alfa, ponto espera da Mike, chame solo, perdão, chame torre 1895, ajuste altímetro no 015, dar a passagem ao ATR da companhia. Sim, segue o ATR, nosso táxi é autorizado via Juliette, Alfa, no ponto de espera, chama 2895-4206. Salve Salvador, o Azul 2712, no outro pushback, acionamento 43. O Azul 2712, está autorizado, pushback, acionamento, chama pronto táxi. Autorizado pushback, chama o táxi 2712. Delta Romeo Charlie, poderia confirmar o pai que se encontra? Gente, o instante compra prepara a saída Pulca, Cajô. Paulo Salvador, boa noite, 3894, livre à esquerda. Então, 3297, aguardo se tiver funcionamento. Mantenha a posição, dará passagem ao Embraer da Azul, após ser autorizado. Alfa Juliette, posição 0371. Dando passagem para a Azul, linha direita, Alfa Juliette para 03, 3894. Então 3897, completamente pronto. Autorizado, se estiver adicionalmente, chama pronto para o táxi. Camarada, 3897. Paulo, 3894, eu acho que o Azul não consegue passar na nossa frente, se ele puder passar com cautela. O 4206 tem condições de sair um pouquinho à direita da faixa. Estou tranquilo, obrigado. Meu Deus, arrumei o Thiago, tudo cópia? Autorizado, Serra Bravo, Jet, Papau, nível 390, decola a pista 1-7, a curva à esquerda, na saída Buca, Caju, Vieta do 1-7. Controle de Salvador, opera 120, destino 8, transponder 5-1-7-7. Meu Deus, da Robert Charlie, que o procedimento está correto, poderia confirmar pessoas a bordo? Gente, relacionamento, táxi de decolagem, chame torre 118-95, ajuste o time, turma 015. Solo Salvador, 2712, pronto para táxi. POB 69, autonomia 3 horas, alternando Salvador. Salva, 3897. Prossiga. descendo Fusca, alguma recomendação especial de posição para Fusca? Negativo, é, efetua o pushback conforme a posição 05 já estabelecida. O azul 2712 observa o táxi do Airbus da Tona, táxi Alfa, autorizado. Kilo Alfa até o ponto Serra da Golf. Quando lá, chame Torre Salvador em 118 pessoal 95, registro altímetro 015. Observando o Airbus da Tona, autorizado o táxi Kilo Alfa, ponto Serra da Golf, 1895, 2712. São 3894, observa o pushback do Airbus da companhia na posição 05, com o papel está autorizado a ingressar táxi São Juliette para a posição 03. Está ciente visual para a nave da companhia puxando no 05, está de ingresso no 03 com cautela. Sente a mensagem após a decolagem autorizada? Afirmo, autorizado alinhar e decolar, pista 28. Vento de superfície 220 graus com 04 horas. Gente, autorizada a decolagem da 28 azul 2591. Após o grau de altitude, o standby de copy. Opa, meu bravo, CRC, a controle. Bravo, CRC, a escuta. Nome e seu estimado de pouso. Estimado mais 6 minutos, senhor. Gente, reporte. Na hora está 19 milhas, tem frequência livre para o pouso. Frequência livre, braço, ouro, uma boa noite, o braço é a terra. Solo Salvador, 1645 da Gol, boa noite. Bomba 645, boa noite. A informação em curso é a Sierra preparada, a Euleda Bidev, aguardando cópia. A Euleda Bidev, decola da 10, senhores. Salvador Approach, Azul 2715, Runway 28, ILS established. Okay, complete approach, contact the Salvador on 118, decimal 95. 118 is small 95. Have a nice night. Salvador Tower, this is Azul 2715. Quando passa nível de voo 1150, chame o centro em 1251, alterna 13395. 22, 30 degrees, 0, 3 knots. Ok, Azul 2715, here to landing runway 28. Polícia Cravena, Regula 07, Jamiana da Jana, décima 8, bom voo. 08, Azul 25, da Vila Boa. Salvador Azul 2591, boa noite. Da suba nível 160, sai da Coral 1. Final 160, Coral 1, 2591 da Azul. Ah, só confirmando, mantém a proa ou posso curvar a esquerda? Tem que curvar conforme o perfil da saída. Deixa eu curvar na esquerda aí, senhor. Meia 45, pronto, cópia. Pode ouvir o Dudu? Go ahead. Which SID can we expect going to depart? Reporta o Dudu, to cópia. Right to copy. Right to copy, pode ouvir o Dudu. Escrito, voa, flight level 350. Runway 10, left turn, sorry, right turn after the departure, Puka, the departure, depart transition via Brazil 10 after Natal. Authority control frequency 120, decimal 8, and Fox 5406. Just confirm, Aron, depart, Aron, departure, depart transition, runway 28. Flight level 350, departure from runway 28, arrow on departure, departure transition, upper zoo 10, Natal, departure 120 left runway, walk 5406, departure 0, Utu. Departure 022, come right to pitch back and start up. Back to push and start, departure 0, 2, 3. Taxi, rotar 38, 97, 1, 2, 1, 5, a bordo, 4, 10, a perna com. Autorizado o táxi via Juliette Alfa, com espera da Golf Vitori 1895, ajuste no 095. Juliette Alfa, Golf 95, 3297. 95, cópia. Rotina 6259, pronto, cópia. Escuta, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista 28, a curva esquerda na saída da El Leda Motiva, via Pedulu 10. Piraí, Umbade, via Pedulu 44 e prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120, decima 8 e o transponder 5174. Afirmativo. Tenente 6259, autorizado nível 360, Guarulhos, e a Super Zulu 10, até Piraí, aposta base do Zulu 44, Israel, Leite da Morte, do Corpo da Pista 28, por uma esquerda, controle 208, acima 5174. É, 259, após a colagem, mantém piloto a 2500 pés, temos um pronto de estacionamento. Amanhã, vamos manter piloto a 2500. Oito, nove, sete, me escuta? Azul 2715, solo Azul 1, aguarde o tanque, tá na Alfa. Após, siga a viagem, quilo para o Pat 3. Vai aguardar o Azul 2715. Vai aguardar o tanque na Alfa. Autorizado a decolar, vento 220 graus, com 041. Tipo de decolagem da 284206. Estou 5 agora após o trampo, pode prosseguir? Afirmo, já passou? Passou sim, já passou esse dia ali. Valeu então, até o parte 3 não me escuta, até lá, frequência livre no corte. Tá bem, escuta, obrigado, boa noite a todos. E um abraço. Realizador livre LS Zulu, pista 28. 02 no 10, 10 no 5, reportar estabilizado, força 05, 82. Salvador, meu irmão Matão Ciel, papai não viu Fox Serra November, boa noite. Fox Serra November, boa noite, autorizado via chegada. Cari, desça e mantenha nível 050. 50 via. Fox Sierra November. Direto Aracaju. Aron, qual direto Aracaju 279? Então cancela a saída ponte para o 2712? Não entendi. Então cancela a saída Conde pro 272 e prossegue na Aron. Afirmo. Decolará agora da 28, mantém pronto a 2500 pés. Após curva direita, segue no terceiro da saída Aron. Aron após Aron direto. Sente, 272 Aron. Após Aron, voa direto 272. Passa 206, controlando 208, decola aos 13. 208, boa noite. Tem ação na sua frente, quanto 206? Nada significativo. Ok. Achei que o senhor desviou antes dos 2500 pés para evitar a formação. Não, negativo. Pela carta aqui, após 700 a gente curva. Ok. É 45 no gate 02. Já pronto para o pushback, confirma? Eu. Afirmativo. Bom, 645. Autorizado para o pushback, esse não é posto sair. Forçar ataque para 645. 90 e descida para o 140, um Golf 150 mais. Salvador Azul 4206, decola 6 Aron. 206, sub manter 350, sair da Aron. 350, 4206. Vem para aqui. Como sudoeste, passando 90 e subida para o nível 120, vamos para o campo 72. Prazer, Quartel November. Terceiro 28. Ali, mantém na 28, tá? 2 decolou no meio, chama no 208, bom voo. 208, obrigado, até amanhã. Localizador, faça a área 2582. Para 2582, complete final, ILS Zulu, chama a Torre Salvador, 198, decimal 95. Torre Salvador, 198, decimal 95, 2582. Controle Salvador, boa noite, Zulu 2712, decolado, saída Aron. 278. 1-2, contato radar, suba nível 170, saída Aron após Aracaju. Sente, saída Aron após Aracaju 271-2. Salvador, você está com a avião? Prossiga. 25 no avião, prossiga. Atual com o tráfego, a gente quer. Sente. T5 no avião não está livre, ascensão, nível de voo no 60. Virão no 60, daí sim para a zona da ponte. Romeu Fox Serra November, tráfego superado, continue descida, é o nível de voo 050. Que é o 50, Fox Serra November. TB582, vento 200 graus com 4 nós, avistado pelo autorizado, pista 28. Pouso, Fox Serra 2582. Pouso, pouso, sobe para. Pátio Medulha? Sala de autoridade, o 252. É a Medulha mesmo, gente. Logo 645. 1645, informo que a pista em 0028 teria condições de efetuar um 180 entre a Taxi Índia e após Juliette, Alfa, ponto espera da Golf. Positivo, tem sim, a gente informou a nossa manutenção, pelo que a gente entendeu, ele não surpreendeu, mas de qualquer forma, obrigado, a gente vai efetuar então um 180 pela Índia, regressa pela Golf, voo 1645. Tá livre e curva à esquerda conforme perfil da saída. Ok, tá 3295. Sem restrições, livre perfil. Tensão ao nível 320. Mas sete aprovado a El. Voa Leda. Obrigado, voa de Leda, nível 320, tá 32, mas sete. Positivo, efetuado 180, pode prosseguir o 645? Afirmo, no 645, estou autorizado, prosseguir. Juliette, Alfa, até o ponto de saída Golf. Quando lá, chame Torre Salvador em 118.95, o ajuste de altímetro no 095, bom gol. No 095, Juliette, Alfa, ponto de espera, monitora, ou melhor, chama 218.95, obrigado, boa noite, bom trabalho. Do Aracaju. Direto Aracaju, 27. Papai Romeu, Fonte Serra November, desça para 2000, ajuste na 095. Autorizado final, ILS Zulu, pista 28, informe localizador. Vou mandar no localizador, Fonte Serra November. Zulu 4206, controle. 4206, prossiga, senhor. Foi direto Romeu Fox, 018, chame agora o centro. Frequência é 12685, alterna 12545. 2685, 12545, mando Romeu Fox 18. 4206, obrigado, boa noite. 2591, controle. Liga. A 4 milhas de Coral, serviço radar terminado. Chame o controle Ilhéus, frequência 120, decima 1. 201, bora. Voo 1645, boa noite. Boa noite, 1645, pronto? Pronto. Maravilha, além decola a pista 28, vento 200 graus, 4 nós. Aliar e decolar, 1645. Localizador Fox Sierra November. Bom, meu Fox Sierra November, complete final, ILS Zulu, chame a torre 1895. 1895 Sierra November. 3897, passa nível de voo 150, chame Recife, frequência 125, decima 1, terá 133, decima 95. 253395 Recife, boa noite, 3897. Oi, boa noite, Fox Air November. Boa noite, Fox Air November, prossiga. Fui aliás para 28. Fox Air November, vento 200 graus com meia dúzia de nós, pouso autorizado, pista 28. Depois 28, Fox Air November. Para qual parte após? Eu vou para Maitê. Fecha.